Agora vai começar. Vai começar o show do Mega Vascão 3D. Hoje aqui, Capitão Poção! Fazendo da sua noite um verdadeiro espetáculo de sucesso. Mega DJ Luiz. DJ Luiz. Astro DJ Novo. Astro DJ Novo. E DJ Michael Breno. Chegamos, galera. Mega, a espera acabou. A espera acabou. O que era impossível para alguns, Deus mostrou que para ele nada é impossível. Nada é impossível. Possível, possível, possível. Vascão 3D. Já estamos na área! 3D. 3D! Com um show de iluminação, e um cenário espetacular. E para fazer a galera vibrar de emoção, o trio de DJs mais eletrizante do Pará: Mega DJ Luiz, Maicon Breno e Astro DJ Novo comandam o Mega Vascão 3D. Um som digital é cristalino. Tá na hora de apertar o play e mostrar para os nossos seguidores porque somos considerados. Era isso que vocês queriam, é? Alô? Solteiro, joga a mãozinha pra cima aí! Bora liberando, liberando, liberando, liberando, liberando! Vai liberando, vai liberando! Bora, pipi, ui, ui! E aí? Bora, Luiz! Invertindo batidão, no batidão, no batidão, vai! Subia, Luciana, a Ekia e a Lamparina tá aqui com a gente, um abraço. Bora, minha Deca, tá todo mundo em peso hoje, Luna Wilson. O gerente lá do Tecabá tá na área também, meu irmão. Bora, Ramonzinho, bora. Bora, Catuaba, vai. E agora? Os incomparáveis, seu bem do rock, André, a Renata e a Clarice. Vai. Semana é tradição. Outra noite quer curtir um som. Vai começar a putaria! Toda a equipe real aqui de Capitão Poço, o grande amigo Tássio, o Alisson, tá aqui também na área. Um abraço pra você, meu irmão! E puxa o cabelo, vai bote, não anda só, mulher que fica sem caô. Chama o Flamengo pra calar com ele. Toda a equipe águia, o Jamerson, o Louro e o carinho, o Reginaldo também tá com a gente. Galequinha, calma, moleque pau, vou falar. Faz ela gritar. Mega DJ Luiz. Toda a equipe daí dos Furiosos, quebra tudo. Também tá aqui com a gente, um abraço pra vocês aí, viu? Só estamos começando hoje aqui na Guanda Zé de Sale. Vai, vai no batidão. DJ Ronaldo. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. A DK que dá balão. Cristina, Larissa, a Micaele, a Silvana, a Rosiane, tá sozinho no funk. Vai. A briguita. Opa. a gente. Um abraço pra vocês aí. Hoje tá curtindo o Mega Vascão 3D. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. E eu? Ela veio quente. Onda Yara, Gerlone. Não tô entendendo. E só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Segura, segura, segura. Bora, pipi, o meu. Toda a equipe faz bonito também. Fazendo hoje a onda em Capitão Bolso. E doidando, meu irmão. Alô, Luiz. Vai. É pra endoidar tudo, meu irmão. A Lunizinha também é do Crocodilo. Também tá na área. Um abraço pra você. A sua melhor baixinha. Vai. O nosso segurança particular também, o Antônio. Daqui já sempre no apoio, né, garoto? A nossa Decal de Romendo Fronteira vieram lá de Lituânia pra curtir hoje o Mega Vascão e Capitão Poço. Tá gravando? Tá gravando, tá? Tá gravando? Mega! Então grava ela me mamando. Vai! Segura! Me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Bora, Jabeco! Bora, Jabeco! Bora, Jabeco! Bora, Jabeco! Bora, Lazão! Bora, Lazão! Bora, Lazão! Me mamando, me mamando, me mamando. Então grava ela me mamando. Tá gravando? Tá gravando? Agora! Bora, Paulo Henrique! Tá gravando tudo, papai! Tá gravando? Então grava lá, meu irmão. Um abraço bem para o bonde das... Então grava lá, meu irmão. O bonde das calcinhas. Esse é o DJ. É o vizinho, também é isso. E o... A Luquinha é essa aqui com a gente. Um abraço para vocês aí, tá bom? Sejam bem-vindos aqui no Mega. Tá gravando? E vem no caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado. No escurinho que ela quer, quer, quer, quer, quer. No escurinho ela fica sensual. No escurinho. Grande amigo Olivão da cúpula dos alucinados, seu bem da área. O nosso fotógrafo Lorival já tá registrando tudo. Pega logo o xantó e o uísque pras meninas. Eu não sou o rei, mas sou o gatinho das meninas. É no escurinho que elas ficam louca. Deixa no escurinho, vai, bota no escurinho. É no escurinho que elas ficam louca. Bota no escurinho, vai, bota no escurinho. Um abraço bem rapaziada aí da facção da equipe Cão. Também daqui com a gente, um abraço pra vocês. Solamânia tá curtindo o Mega hoje aqui em Capitão Bolso. É no escurinho que elas ficam louca. É no escurinho que ela quer, quer. DJ Luiz Mega Vascão 3D. Jasmine, tá aqui com a gente, um abraço, viu, meninas? Opa! Todo mundo tá querendo, todo mundo tá querendo. Mega! E aqui? Você vai entrar na minha, você vai virar rainha. Olha a equipe dos curiosos, seu bem, meu irmão. Vai, vou te levar pro meu castelo, você vai virar rainha. Então chama o robô, então chama o robô. E pra inovar, Louro Mix vai pra cima do robô. Eu vou pra cima da galera, garoto! Tem que ter no vidal, e pra esquentar, tem um pau, tem um mil. E a gente tá convidando também a rapaziada pra hoje, domingo. A gente vai estar lá no Caldeirão do Chefão, no 14, detonando, viu, gente? Já tá todo mundo convidado pra curtir hoje o Mega Vascão, vou lá. Meu parceiro DJ Novo já chegando com a gente. São Marcos Alimentos, chamei. Já na área. Alô, Paulo Henrique. E a nossa DK já chegando em peso. Edilene, Ariane, Mariane também. Aqui com a gente. Um abraço, viu, meninas? Opa! Nos separou. Que o plano não era fazer eu chorar, mas eu descobri que tem. Olha o nosso fotógrafo Lorival registrando tudo hoje aqui, Capitão Poço. Vai! Dona do seu coração, mas eu duvido que vai esquecer. E a gente vai parabenizar também meu parceiro Neto Promontre. Esse carinha que trouxe hoje o Mega Machão até aqui em Gabi do Almoço. Tá de parabéns, valeu Neto. Já estamos começando, garoto. Concorrência. Um abraço bem, meu parceiro Ferro, tá aqui com a gente. Um abraço pra você. Vai, vai, vai. E a DK hoje esticando tudo. O melhor som do Pará. O lele. E o som do Mega já chegou. Hoje aqui, Capitão Poço, meu irmão. Um abraço pra você, aí, louro! Então vamos acabar. Toda a galera do PagBelo, chovei na área. Não tem por que insistir. Eles dão valor! Não te chamo, não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar, não. Por isso que. Um abraço bem, beleza, meninas lá de Paragominas. Está aqui curtindo o Mega Cap do Bolso, valeu! Pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não! Toda a galera da equipe DFC também está aqui com a gente. Um abraço pra vocês. Salamana! Opa! A nossa estrela chegou ao fim. Bora pra cima! Não! Nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh. A nossa estrela chegou. As piranhas! Pede a levando o já já, viu? Bora, Leozão! Manda! A R15! 1, 2, 3, vai! DJ Luiz! Pra cima, meu mega! Vascão! Dali, Vascão! Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. O máximo inventou a galera lá do Cutilândia! José, Samir 3D, Rafael, Grayson, Cristiano, Janderson, Duzi, Puto Céu, Marciel. Bora, Daílson! Tá ali com a gente, nossa DK do ladinho, meu irmão! Não, não vai mudar nada, isso nunca vai melhorar, não. Por isso que isso não pode ir além. E eu? Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro. É quem tá apaixonado, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá apaixonado, joga a mãozinha pra cima. Quem tá apaixonado, joga a mãozinha pra cima, pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão. Quem é que tá aqui, ó? É o Mega DJ Luiz. Um abraço bem a Rosiana, a Larissa, a Micaela, a Cristina, Tatsuzinho do funk, meu irmão. Bora pra cima! Onde você for, eu também vou. Não consigo mais. 3D. Fico só, e entre nós não haverá segredo. Você é meu desejo. Toda a equipe TMW também na área com a gente. Um abraço, viu? Amor. É. Alô, Júlio! Hoje tá dando uma voz de volta aqui no Mega, né, garoto? Você, querida, só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim. Olha só, Micael. O Paulo Rico te ama, meu irmão. É. Ele diz. Perdido, ao teu lado me sinto seguro. E que piada, o seu Messão. O Calil Reginaldo curtindo hoje o Mega aqui pela primeira vez. Valeu. Ô, mão, vou pedir. Aí. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. E o Mega tá na área, hein? Eu vou te assumir. 3D. Ô, mão, vou pedir. E o Leozão. Pedir pra tua mãe. Quando não merecer, hoje sonhei. Você precisei acordar, era tudo lindo. Ai, quem tá apaixonado? Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imaginar. E a galera aí da Curtilândia também dá com a gente, na moral, hein? Um abraço pra vocês aí, valeu. Nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Um abraço também ao DJ Saboia lá do Ceará. Tá aqui com a gente nessa boia. Um abraço pra você, viu? Nosso amor. É, meu irmão. Não valeu pra você. Alô, Rio! E o Paulo Rico, hein? Vai! Olha o rei dos caramelos! É? Brasil. Para meu parceiro Arthur de novo, já tô na hora! Tô virado, já tem uns 3 dias. Eu tô bebendo que eu tô vou falar do que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota. E a nossa DK hoje chegou, ostentando tudo, viu, novo? É verdade! Bora, Ramonzinho! É cinema, eu sou pra perfeito. Se quer balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa, mando o dia inteiro. Um dia de com... Meu parceiro Leandro Espoca Shark! Agora somos dois, três. Opa! Se você quiser, a partir de hoje. Ele tá espocando, né, meu amor? É você. O maior sucesso no Pará. É Billy Brasil. A moral do sucesso. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. E eu sosseguei. Mudei a rota e meus planos. E bora, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira no batidão. Você. Vem, que eu vou te levar. Eu sei que você vai gostar. É. Eu sei que você vai gostar. É o São Marcos. É você. Você vai gostar. Agora, agora. Vem, que eu vou te levar. Eu sei que você vai gostar. Eu sei que você vai gostar. Eu sei que você vai gostar. Só no laser! Maranhão Transporte. Eu! E Super Sonic Transformes. A dupla que agita. A dupla que sacode. A gente, galera do 14 mandando ver hoje no Mega. Vai, vai, vai, vai. Libera tudo. É muita onda hoje aqui, né, Júnior? Bora, Paulo Henrique. Mulher, vou te ligar mais tarde. Essa semana meu parceiro Paulo Henrique tava se sentindo desprezado, né? Vou te botar de lado. A prima do Catuaba já tá. Hoje te prepara que vai lotar lá, viu? É. Vai. Fala pra elas assim. Fala pra elas, vai, vai, vai. Segura aí, ó. Didi Lohan que tá tocando pra que tão cheio de tesão. Mas se negocinho, bom, se negocinho, bom. Vai, vai. oficial, né, Paulo Rico? O cara dançou, né? Chama suas amigas pra tomar. Segura! Tem que vir sem calcinha pra pôr. Opa! É ele, é você. Fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica, fica, fica, fica, fica. Grande companhia do meu parceiro Júnior da Pizzaria 10 Sabores de Aço de Novo, também do ladinho. E o Paulo Henrique tá com a gente, meu irmão. Leandro Moreno, lá no Cutilândia. Aí, Lourinho do Pague Menos. DJ o quê, rapaz? DJ Sabai? É, rapaziada aí do Ceará também tá com a gente, mulher. Tá curtindo na moral aí, ó. Oi! Tô planejando ficar rico esse ano, vou comprar ação no banco, pra minha vida melhorar. Chama de banco, essa vida mais que nunca me ia acabar. Eu quero ver mais dois dias. Vamos, Bel! E vai no caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Só quem tá solteiro e joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro e joga a mãozinha pra cima. Cadê a galera do Paixão? Joga a mãozinha pra cima, irmão. Joga a mãozinha pra cima, galera do Papão. Galera do Papão, galera do Papão. E vai, eu. E a galera do Clube do Remo. Joga a mãozinha pra cima, galera do Papão. Galera do Papão, galera do Leão, cadê a galera do Flamengo aí? E a galera do Corinthians? Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Segura! Começar a dança diferente. Abraço bem o Ferro e o Emerson. Chadozinho vai tocar pra gente. E o Paulo Henrique? O Chadozinho. Hoje tá campeão, né, papai? O baixo, o cará, o pé do laço. Toda a equipe MW tem invicto aí no campeonato, é, meu irmão? É. Agora vou comandando. Aqui é na pressão, se liga na parte. Bora, Lucas do carro e o Celinho. Já tão na área, papai. E eu tô preparado. Bora, Catuaba. Ai, ai, ai. Os primos sinceros, os primos sinceros. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, vai. E agora? Bora pra cima! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. E deixa, e deixa, e deixa, e deixa, e deixa, e deixa, e deixa. Deixa tudo no escurinho. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Todo mundo faz marca esse negócio de tos, tos, tos, tos. Don't na calçada. Aí tu lembra, lembra sim, lembra sim, lembra sim. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. E a galera cantando aí, ó. Lembro na sua de telefone várias madrugadas. E eu? Eu lembro o dia que aceitou ser meu. E a galera do Cutilândia está aqui hoje em peso com a gente. Valeu, meu irmão. Vem, vem, vem. Lembro que eu sempre te deixava na porta de surda. Fala, minha decana. Lembro dos sonhos para o casamento. Eu lembro das brigas boas, sem fundamento. Eu lembro e choro. Eu lembro e choro. Olha o solinho, olha o solinho. A very far boy. Nota me escuta. Olha o Luí. Rapaz, o gerente lá do Tecabá tá oscitando tudo, meu irmão. Oh, é, vai. Não me diga adeus. Um, dois, três, vai. Bora virar. E ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Eu precisei acordar. Era tudo tão lindo até eu recordar. Vai. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Agora eu falei. Isso faz doer. Imagina o quanto. Amigo novo aí do Parque Menos aqui com a gente. Eu não posso me apaixonar. Toda rapaziada aí de Vituia. Marcando presença só os empresários aqui do meu lado direito, hein? Meu parceiro São Marcos Alimentos. Também tá ali do ladinho Júnior da Pizzaria 10 Sabores de Almirara, meu irmão. Alô, ei, a Laila e a Bia. Rico Amizade Martinho. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Agora vamos virar, virar, virar. Quero entender por que me deixou. Nem sequer olhou pra trás. Olha o solinho, olha o solinho, olha o solinho. Me dediquei, me entreguei ao seu amor. Eu. Mas você não deu valor. E eu, e eu, e eu. Fátima, equipe Mata Gato, um beijo, meu irmão, valeu! Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Olha o solinho! Eu vou, vou insistir. Pra onde? Não posso viver assim. Mega DJ Luiz. Eu choro, em minha cama também faz muito frio. No ataque, só mando dizer tudo que eu sinto por você. Com o DJ Alessandro Duarte e o DJ Tapó. Esse som bate forte em mim, junto com Salomão na direção. E a equipe Barão Vermelho. No titaco, taco, taco. Agora vai! Titaco, quando a gatalha picada. E aí? É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Dá-lhe a bicada! Pode vir com uma bazuca, que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir. Pode vir, papai. Que o pop ninguém derruba. E agora? Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra pirar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos paus e seu ninho. Para, minha, deixa pra cima. DJ Ellison e Juninho, DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha, pop live no comando, minha águia dá o gritinho. Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma. E toma bicada, toma bicada, toma bicada. Fala, Pipi, ué! Que elas gostam. É no escurinho. Que elas ficam loucas. Agora! E se o crocodilo te morder, tu... Quero ver, quero ver! Imagina então, você dentro do meu carro. Vai começar a pressão! O crocodilo no comando, o animal toca tudo. Mega Vascão, o do capitão se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai pegar. Thaís e Thaís, é duas Thaís. E também caldinho pressão. Tá mal o beat. Ah, mas tá Thaís e Thaís, olha. Crocodilo em ação. É. É de deitada que elas gostam. É o Leozão que elas ficam loucas. E se o crocodilo. Olha o meu parceiro, o seu Beco tá ali na frente, deixa ver. Imagina então, você dentro do meu carro, nós todos no escurinho no banco do meu Camaro. É de deitada que elas gostam. Tá todo mundo louco! Todo mundo louco, louco, louco, tá todo mundo louco, louco, louco. Pode ser digital, tá chegando o som do povo, tá todo mundo louco. Tá todo mundo doidão hoje aqui! Louco, louco, louco. Alô, Mel! Gente, hoje a gente vai estar pela Praça da Noite detonando lá no Caldeirão do Chifão, lá no 14 mil. Todo mundo convidado para curtir o Mega Vacião 3D por lá. Gastando, bebendo, não me leve a mal. Tô tirando onda na audição de Equipes Furiosos, quebra tudo. Kit na cabeça da luzinha, eu tô pirado. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É audição digital, mundo louco. Olha só, olha só. Toda a galera do Clube do Nacional lá do bairro de Fátima tá aqui no Mega! Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora! Olha só, olha só, olha só, olha só. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Caio Sá Production. DJ Adriel de Mosquinho. DJ. Bora botar pra cima, papai! DJ. DJ China Insuperável. Mais que um nome, é uma marca. Olha só, olha só, olha só. Atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só. Presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Só no batidão, no batidão, vai! DJ Adriel de Mosquinho. É pra Netona aí, meu irmão! DJ, DJ China Insuperável. Mais que um nome, é uma marca. Olha só, olha só, olha só. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só. Presta atenção. É só catucadão. Modernidade. Modernidade. Tecnologia e muito som. É aqui. É aqui. Mega Vascão 3D. Mega Vascão 3D. Tá chegando o forró! Hoje eu quero um dia disso ser. Equipe Real de Capitão Bolso. Valeu, meu irmão. Olha aí, ó. Sentir o cheiro dela, porque eu nem me lembro mais. Como é que é? é tudo que eu planejo. Os maliciosos. Ele trabalhar. O único Siqueira. É cara da Cutilândia, tá aqui com a gente. Fui pra casa descansar. É. Mas todo fim de tarde. Meu parceiro Luiz lá de Lituia. Toda a galera por aqui, meu irmão. Pra tomar um. O pior goleiro de Lituia tá com a gente também, né, meu irmão? Bora cantando sozinho assim, ó. E a galera do gasolina aí? Hoje é só barra pico. Um abraço, meu piloto de fogo, Paulo Everton Gino. E o Lara, o Sidney. Tá aqui com a gente. Xoxota! 9D, meu irmão. Olha aí! Hoje eu quero dia de sossego, eu quero paz. Olha, rapaz, o gerente hoje tá mandando ver, viu, mano? É verdade. Ei! Ele pegou o salário dele todo hoje pra gastar aqui no Mega, viu? Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar. Segura aí! Mas todo fim de tarde a galera me aciona. Era pra tomar uma mais de novo. E com certeza eles estão aqui. Família ADK. E aí? Vamos assumir, Andreira, Biel e a Dayara. Já aqui com a gente, um abraço. Olha o forró. Olha aí. DJ meus olhos e vejo nascer do sol. No quarto ainda sinto seu perfume pelo ar. Sua marca de batona. Começa bem um gerente do N de Saúde, o queixudo. Aqui na cabeceira uma foto de mim. E agora, hein? Reli suas mensagens todas no meu celular. Pensava em casamento, mas eu deixei pra depois. Por não conseguir enxergar nos teus olhos a verdade. Faltou foi sinceridade. Me entreguei por inteiro. Vamos assumir na L, o Jameson. Tá com a gente, ó. Paulo Rigo. Nas linhas da nossa história. E apaga com cachaça o que ficou na memória. Vem pro meu lounge, vem, hoje vem, vem. E o Mega já tá com o volume bem reduzido pra galera, só na mãe, hein? Pra gente curtir na moral hoje aqui, tá bom? Hoje é. Vem, eu vejo o alto lá em casa com champanhe, só nós dois e mais. Vamos detonar! Olhos a verdade, faltou foi sinceridade. Me entreguei por inteiro. Toda a galera aí do Corinthians está invicto aqui, Capitão Bozo, hein? É. A borracha na linha da nossa. Segura! E apaga com caixa. Aí o São Marcos Alimentos que dá valor, já já tem dele, hein? É! Oh. Com a gente, Nacional e o Rodrigo, um abraço! Alô, Fábio! Prepara, mistura, brigou! titi. Abraço também, nosso amigo Júlio, lá na pizzaria 10 Sabores. Tá aqui com a gente, nosso amigo São Marcos, Alimentos também. O Louro lá do Pai Menos, tá aqui com a gente. Um abraço! Mega Vascão 3D! Mega Vascão! Dali Vascão! Opa! Se olha eu consigo, não apaixonado, mas agora pela vila, com aquele seu espesso, criei um drink irado, mistura de cachaça e desafio. E é pra detonar! Tim, tim, tim, tim, um brinde pra ela. Tim, tim, que não me ligou. Tim, tim, ela me deixou solteiro, não sofro de amor. Tim, tim, tim, tim, um brinde pra ela. Tim, olha que não me ligou. Tim, tim, me deixou solteiro. Pega um litro, completa sua dose. Copo pra cima, posição de vilão. Prepara, prepara, mistura, mistura, mistura, batista. Eu saio por aí desabafando, chorando. E se eu não vou contar? Olha o forró, olha o forró, olha o forró. Que eu já dormi no carro. Hoje em peso com a gente, valeu meu irmão! Opa! Amigo Lucas, só primeira dama, né Lucas? É o pior goleiro de Vitória, papai! Não vou. Roupa para o motel e na boiada sou carrasco. Na cama eu sou eu. O bisque heavy fui e o bolso cheio de amigo Mike, o Rio, o Paulo. Na balada do vaqueiro e na vaqueja da broma. Quem é que tá chamando aí? Motel e na... Fui na mesa, é? O bisque heavy fui e o bolso cheio de dinheiro. A galera fica doida na balada do... Equipe sem noção também, o Adriano. Lá de Castanhal, o Carlinho Edson. E o Misael. É, meu irmão. Forró! Mandei lavar meu carro, regular meu quarentão. Separei meus cavalos, quarto de brilha na mão. Peguei a minha cela, estourado. Segura! Coloquei os cavalos lá em cima do retorno. Comprei a bebida com a mulherada. No fim de semana eu vou partir pra vaquejada. E na vaquejada pra um bar, no mar para um hotel. E na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. Por isso que vem no ruim, eu vou sujeir de dinheiro. Galera fica doida na balada do vaqueiro. E na vaquejada pra um bar, no mar para um hotel. E na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. Por isso que vem no ruim, eu vou sujeir de dinheiro. Sai daqui, sei que ainda pensa em mim. Olha o forró! Que é lugar por mim. E não quer assumir. Aí eu sei. Sei que está com namorado, mas a carne é fraca. Opa! Está aqui do meu lado. Saiba que eu sei que ainda. A Maria Daiane está aqui com a gente também. Um abraço. E não quer assumir. Sei que está com namorado. Tá chegando aí o forrozão do Goiânia Barana. E quem sabe não é o Mega que vai detonar a bola, meu irmão, tá bom? Vai, pertinho, gravação, meu irmão. Daí o gravação, todo mundo mais gente, Alan. Que ali sou o rei da alegria. Amigo Michael Louco lá do Pirão. Isso aqui o pode ir embora pra testar o som. Vou deixar pra cara, pra cara que é só no coração. Alô, DJ Sabão. Você... Para se ligar com do Ceará tá na hora, hein? Pra não ficar sozinha. Oi. O seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você até anda chorando, se mal dizendo o que está fazendo. Ando reclamando porque vacilou e me perdeu. Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão, e você nega até a morte que não. O grande amigo Neto, aqui do Zé de Salles, é o André e o Renan. Alô, Cadu! Mas a carne é pra que quer estar. Aí é uma atrás da outra do forrozão, hein? Aí eu tô ligado! Tô virado já tem uns três dias. Os pilotos de fuga, o Paulo, o Everton, o Dinho e o Lara, o Sidney. Alô, Xoxô! Eu sosseguei, ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota e os manos, o que eu tava procurando eu achei em você. Como é que é? Se tá cinema, eu sou papo. Alô, do Brasil! Eu sou parceiro. Vai. Vou ficar em casa, mano, dinheiro. Andazinha da Trica, aí das fugitivas do conceito lá de Coraci, aqui com a gente, valeu! Como é que é? Alô, DK! É, meu irmão! Hoje o gerente tá um gigante, né, meu irmão? Alô, Catuaba! Como é que é, papai? Hein? Alô, Ramonzinho! E o que eu sei é que daqui pra frente. Agora sim, ó! Mas é nossa cidade! Esse telefone! Escuta aqui no Mega hoje, Capitão Poço, papai! E eu! Está escrito em seu olhar que ainda posso te conquistar. Meu parceiro Ciel Pintor também está com a gente, um abraço! O grande amor que sente por mim. E a galera lá de Orange está com a gente, valeu! Vou explicar, sem viver por muito tempo assim. Vem me amar, sem medo não pense. É só no forró! Deixar. E aí, novo? Não podemos mais ficar sem se ver por muito tempo assim. Vem me amar, pois esse tempo. Meu... Para se ligar, mãe! É só você a minha paixão. Oi. Vem comigo dançar essa canção. Subiu lá e o som é quem vai tocar. Direto ao seu corpo. Vamos, vamos, vamos! Com o Didi Vitor, DJ Tennyson e o DJ Michael Doido. Que vão detonar no Águia Digital. DJ Luiz! Moral, super lá e o som de São Miguel do. Vascão! Sonho, DJ Marco Doido, que e a galera do Ceará! E a moral, super lá e o som. Bora, detona! É super lá e o som, a guia digital. É super lá e o som, highlight. É super lá e o som, a guia digital. Bora, detonado, detonando! Highlight! vai embora. Oi, vem, vai lá, vem dançar e só de cor. Bom demais ter você. Vamos assumir o parceiro Michael Louco lá do Piriá. Tá aqui com a gente, um abraço pra você, tá bom? Tá só na manhã curtindo. E a galera aí do Ceará também tá presente. Um abraço. Alô, Bia Deca. Amigo Gladson. Olá, Johnny. Ele e companhia da irmã Noel. Tá aqui com a gente, um abraço, tá bom? É. Bora sim no forrozão. Fica junto que contigo me amarrou. Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando o Júlio Calado, bolo pressão, os Vigis, vai, e a DK, alô Super Kere, que desse jeito a correr peri, eu tô com medo de me apaixonar, se a menina tá mexendo comigo, vai rebolando danadinha sem parar, que desse jeito a correr peri, e vem comigo, vem, rebola, bola, rebola, rebola, vem, vem, esse gingado é só ser neném, rebola, vai, rebola, bola, rebola, rebola, vem, e a galera dançando no forró. Rebola, bola, rebola, rebola, vem. Ei. Esse gingado é só seu, meu bem. Rebola, bola, rebola, rebola, vem. Que desse jeito eu vou ser seu neném. Quando o sogrão não dá, você perde a... Perto de papai, você é santinha. Que piaga! Sogrão... Amigo Louro, Jamerson, Reginaldo, é... Alucalinha! Oh! Eu lá embora, deita aqui de lado, você fala e pega você... Amigo dele, toda a galera aí do bairro da de Fátima! Sou... Tá aqui com a gente, um abraço, meu irmão! Se você... Bora detonar! Oh! Aí, DJ Luiz, só pra quem pediu, as coisas que estão aqui. Olha o arro. Esse apartamento você. Amigo Leandro Moreno, ele e o Carlinho lá da Cutilândia. Valeu, meu irmão. Olha o que me fez, você foi me trair. Agora arrependido quer voltar atrás. Diz assim, Leozão! Já deu. Cansei das suas mentiras mal contadas. Daqui a pouquinho. Não acredito mais em conto de fada. Não adianta vir com baixaria. E agora do Nacional! Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava. Pega o elevador, a sua mala e vai. 3D. Tô avisando lá na portaria. Toda a galera aí do Puma. Lucas, meu amigo Diego, Jackson e a Joelma, lá de Macapá. Tô ligando pra te avisar. Amigo Jailton, Leonardo, a equipe sem ideia. Lá da cabeceira, tá aqui com a gente, valeu. Chame um táxi que ele vai pagar. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar. Que esse homem que está aí. Nosso amigo São Marcos, alimentos que dá valor. Tá proibido de entrar. Banda Vírus Musical, DJ Paulinho, boca de cantor. Você tá pensando, se acalma. A utilidade pública aí pra galera, viu? Você que achou a chave de um carro, por favor, entregar aqui no nosso ano, será gratificado, tá bom, gente? Vamos lá! Faz tempo, já ia te contar agora, não chora. Eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa... Amigo DJ Tavares e o Pelado, a sua primeira dama, tá na... Milton Lowe! Pra você voltar, não quero outra chance. Vai com louco, é? Não é, meu irmão! Se eu errei, você também é... Lá do Pirinha! Está colhendo exatamente tudo aquilo que... Escuta aí, São Marcos, escuta aí, vai! Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi pra fazer amor, fazer amor. Aí tá fazendo amor, né, Ramonzinho? Quantas vezes te beijei e você... E o Catuaba vai! Vai fazer amor, vai fazer amor, vai fazer amor. DJ Luiz, DJ Luiz, DJ Luiz, DJ Luiz. Agora seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças, só me distanciam. Hoje domingo vamos estar lá no Caldeirão do Chefão, no 14. É o som do Mega Vasquinho, bom lá, meu irmão. Te vejo nos meus sonhos e devolvendo o céu. Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia sempre que eu beijava você. Só sei que esse romance ainda vive em mim. O efeito do seu beijo me deixou assim. DJ Luiz. Por essa saudade que diminua a dor que no meu peito invade. Que me cure ou me ajude a esquecer. E aí, olha o latido do Ramon. Preciso de um antídoto que salve esse amor. É o amor. Os sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer. Se pra curar o meu remédio é você. Chegar lá, se eu lembrar, é bom, né? É. Agora! Agora! Agora! É. Depois de ter chorado e... Amigo Kaique, os Aquias! Só na mana, meu irmão! Depois de tanto ter chorado... Olha lá do Saiteu, valeu! Agora, por fim, vai saber que um dia eu vivi. Eita, que ADK hoje tá ajeitando tudo, né, Ramonzinho? Como dizer que não, que nunca me fez nada. Bora, Luiz! Depois de tanta dor que causou pro meu coração, Eu quis até morrer. Amigo Calvin, lá do Mega Sound. Tá aqui com a gente, um abraço pra você, viu, Calvin? Só na manhã. Hoje o Mega com volume reduzido, viu? Depois que já... É pra detonar! E sim, você ficou mais frio no meu inverno. Parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora? E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Alô, pelada que me faz bonito, batendo do doce. Chora, amor, hein? E agora? Depois de ter chorado, ri. Amigo Lego, o rei dos caramelos. Hoje... O BH, meu irmão, tá aqui com a gente, valeu. Agora, por fim, vai saber que o dia. Tava em casa pensando em você. Alô, DJ Samba! Fiz uma viagem, voltei no tempo. Quando percebi que já foi. Toda a galera aí do Nacional, aqui de Capitão Bolso, tá aqui com a gente, só namoro. Se não fosse tão tarde pra gente voltar, sem orgulho eu confesso, iria até lá. Eu queria somente uma noite contigo outra vez. E te dar... Nosso parceiro DJ Samba também tá aqui com a gente. Valeu, meu irmão! São 4 da manhã e ainda estou na rua. Beijando outra boca pra esquecer a facção da equipe Cão também tá com a gente, valeu! E não são seus, buscando aquele amor que era seu e... Te liga aí! Morrendo de saudade do nosso passado. Agora meu presente é sem você do lado. E quando chego em casa bate... Meu parceiro Juan, capitão aí do Nacional, tá na área, né, Juan? Seu cheiro, oh, saudade, oh, meu Deus. Te liga aí! De nunca mais ter o seu beijo, oh, saudade, oh, bebê. De nunca mais ter o seu beijo. Bora, meu parceiro Rô! Com a gente, um abraço pra você, capitão aí do Nacional, só na mão. Olha o DJ Samba. E eu? Meu amor, não vai sumir, eu te amo. Amigo Leta, rei dos caramelos, tá ali só na mão com a gente. Um abraço pra você, viu, Leta? É, meu irmão, manda ver lá, viu? Alô, Paulo Rick. Eu me entreguei demais. Esse amor não vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui perto. Amigo Rodrigo também, presidente aí do Nacional. Tá aqui com a gente, alô Rodrigo! Vai! Eu me entreguei demais. Sou na mãe, né, Rodrigo? Olha o Maico, né, Maico? Hoje ele tá endoidando, né, papai? Galera do Ceará também na área! Olha, faça tudo, mas não vá. Não vivo de sonhos. E eu? Não vivo de... Um abraço também ao grande gerente lá do Tecabar. Tá aqui com a gente hoje. Ele tá marcando um pontinho. É! Vem! Eu não vou... Aí, dois já dois. Enquanto isso, Paulo Henrique, zero. Entreguei demais. Eu me entreguei demais. E agora? Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo. Vai girar! Gente, é o seguinte, a gente está gravando hoje, mas o nosso CD só vai estar disponível a partir de segunda-feira no nosso site, tá bom? Lá no Facebook ou então lá no site suamusica.com, viu? É! Pode baixar lá a partir de segunda-feira! Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas colam. Toda a galera lá do Açaí Deva também está com a gente, um abraço! Valeu! Eu voltei. como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. Olá, sobrinha, Jussi, eles estão lá em companhia aí do Rumi. Tá com a gente, um abraço pra vocês aí, valeu! Galera do Açaí, teu, tá ali! Oh! Agora pra ficar. Por quê, por quê? Porque aqui, aqui é meu lugar. Aí o Ramonzinho chora. Eu vou ver. Aí ele queria fazer. Pras coisas que eu deixei. Ramonzinho fazendo. Eu vou ver. DJ Flávio. E a galera lá da Cultilândia tá com a gente, um abraço, valeu! Fui abrindo a porta devagar. Yeah. Mas deixei a luz entrar primeiro. Todo meu passado iluminei. E entrei, e entrei. Vamos nessa, Netuno! Meu retrato ainda na parede. É, meu irmão, é assim. Meio amarelado pelo. Bora, Pai Cobreiro! Manda 007. Essa aqui tá fazendo sucesso, a gente detona, viu, Paulo Henrique? Assim pra ele, Ramon! Bonito! É, Ramon! Que bonito, hein? Bora, Celino! Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho? Olha o catuaba! Você tá de brincadeira! Bora, Neto! Então é aqui o seu futebol! E a galera do Ceará mandando ver hoje, meu irmão, valeu! Mesmo que me trouxe na lua de mel, é o mesmo que você me prometeu o céu, e agora me tirou do chão. E não precisa se vestir, eu já vi o que eu tinha que ver aqui. Olha o fotógrafo Lorival! Recepção, 1-0 pra minha. Michael é do Pirão! Separei recentemente. As vidas aí, Dr. Ro, a Cristina, a Larissa e a Rosiana. Alô, Micaele, tá aqui com a gente também, valeu. Como é que é? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som, mas enquanto ela não voltar, agora sim, eu vou continuar. Bora, Celinho, bora, Celinho. Rodando no ar. A equipe faz bonito, hein? Nossa. Fazendo a onda hoje aqui, Capitão Bolso. Manda a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar. Os vices, Nene Digital, Júlio, calado, bora, pressão. E o Raí nada. Ele tá fazendo força. É. Manda 007. Amigo Jorda lá de um rigado do meio da Guajê. Lembra daquele rapaz? E eu? Que você nem dava bola. Se pegou na rua. Que só subi de paz aqui, né, Júnior? É, meu irmão. Sempre vinha assinado no... Bora, astro! Romântico. Isso aqui é sucesso. Era isso que vocês queriam, é? Alô, Mega DJ Luiz! Então toma! Para a hora de doido! E vamos caqueado, caqueado, caqueado! Bora, sabia, Lígia! Socorro! A Jussi, Remy e a Rubi, tá aqui com a gente, valeu! Vai! Já estamos tocando o Salamanha! Equipe Águia, Louro, Jamerson, alô Carinho, alô DK! Hoje eu vou curtir música. E eles estão aqui! Hoje eu vou pensar no Siqueira. Daqui a pouquinho então. Hoje eu vou curtir no Siqueira. Atual campeão municipal de Capitão Poço, J. Lili, o Rato, o Renan e o Danilo. Aí, Cadu, um abraço pra você, viu, Cadu? Saudade, só tem no Siqueirão. E as mulheres mais desejadas estão aqui no Siqueirão. Toca, toca, toca. Um abraço bem para a Lorena, tá aqui com a gente. Alô, Lorena! E eu? Toca, toca, toca, DJ Wagner. Alô, Paulo Rio! Família Alco também, já marcando presença. Alô, família Alco! Olha o rei do caramelo do caqueado! Vai! Hoje eu vou pro pássaro de fogo. Amigo Jailton Leonardo, sem ideia lá na cabeceira, valeu! Como é que é? Cheio de dinheiro pra gastar. Tira a Micaele e a Statuzinho do Funk! Aqui. Toda a galera aí da Fazenda Sucupira! Vai! Bora no caqueado, bora! Intuída, só não lembrei com a gente já. Ele, o Paulo Henrique, tá falando demais, né, Paulo? Daquele jeito. Junto com o Márcio de novo, tá passando o Luizinho também, né? A diretoria, a primeira dama, já tá ao lado. Só a manha, minha DK. Tá daquele jeito, né, DK? E os garotos da Fábio, só a manhota por ali, né? Paulo Henrique! DJ Luiz. você dançar. E tá na hora de doidar tudo. E deixa o batidão no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão agora. Bora virar. Já, já, já, já. Gelson, Vitória, Lídia, a Dani e a Thaís também tá com a gente, valeu! Bora detonar pra cima! Nosso amigo Maicon mandando ver, né, Maicon? Galera lá do Piriá endoidando! Jovem lá do Cumiteua. Estão tomando todas o tatuzinho do funk. É. E aí? Um abraço bem para a Andrela e a Miele. Está aqui com a gente. Um abraço para vocês, viu, meninos? Bora detonando. Bora, São Marcos! E hoje eu tô fervendo. Ela veio quente. Hoje eu tô fervendo. Só vocês! Quer desafiar? Não tô entendendo. Joga a mão pra cima, só quem tá solteiro aí! Felipe, baile de favela. Que a Marconi é baile de favela. Os incomparáveis aí do rock. Baile de favela. A Renata e a André. Bora aqui com a gente, bora detonar! Luísa Maria é baile de favela. Vai! Invasão é baile de favela. Olha o gerente. Baile de favela. E com a ADK. E agora? Toda a galera aí do Jota ali, o atual campeão municipal. Já aqui em peso com a gente, curtindo o Mega, valeu! E aí? O Hebrão é baile de favela. Baile de favela. Baile de favela e os menor preparado. É muita pressão agora. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Tá tranquilo. tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo. Só quem tá tranquilo, favorável. A torcida do Paysandu tá tranquilo, tá favorável hoje. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Aí, Lenizinha, junto aí com a baixinha, valeu. Girando no dal, girando no olhar. Parado no tempo, não posso pingar. Girava o volante do Golfo Sapão, agora vou virar o volante do Jaguar. Gira a catraca, tipo um manisco. Enrola o cabo de uma bandite. Já tá o paco de ser embolado na mesa que a bandida não resiste. Tira a postagem. Olha o palhaço, o fuleiragem do churrasco. E o meia do caramelo também tá aí detonando. Gostasse, amigo Tássio, sou primeira dama. Aldo Ingréia, nossa amiga Gente também tá na área. Um abraço pra vocês aí, ó. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, e tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, o vai. Vai achando que é só playboy que vive com a Copacabana. Só pra detonar aí. O som, quero ver a galera cantar bem alto comigo, hein? Vai! Eu quero ver vocês agora! Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero ver! Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Agora são vocês! Ô novinha taradinha, danadinha, gostosinha, hoje eu já falar pra tu, quero que... Aí são vocês! Nosso amigo Júnior também na área. Toda a rapaziada aí de Nitu e alô Luiz Pirateiro. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. E eu? Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Quero ver. Quero ver, quero ver. Eu quero. Vai. Bora virar, bora. Tudo sem limite. E eu? Convoca as amigas porque hoje tá pro crime. A moreninha senta. Daquele pique. A lourinha senta. Daquele pique. A pretinha senta. Daquele pique. Tudo se manda sair e a danada não resiste. E eu? Grita as mulher que hoje estão pro crime. E um só movimento. Oi, senta, senta, senta, tem limite. Oi, senta, senta, senta, tem limite. Oi, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ela senta, senta. Senta, senta, senta. Ladies and gentlemen, by Dizzy. Mega DJ Luiz. Só gelada. É só os melhores! Caraca, mulher! É, foi um pagode. Bora, só pra relaxar. Só um abre uma gelada só pra refrescar. É, tô com saúde, tô com dinheiro. Graças a Deus! Que os meus guerreiros, tá tudo armado. Vou pro estudo. Já, já, meu parceiro, acho de novo. Chega pra detonar! Ah! Eu vou tomar uma aí, cadê, cara? Já sabe que a gente vai só amanhã, né, novo? Ninguém me segura. Logo que ele vai, né? Que eu tô no brilho. Hoje eu vou me jogar. você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito, mas eu te amo. Vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Um abraço, meu parceiro Michael, lá do Filha. Já que hoje já é o Michael. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. E o Paulo Henrique? Cadê o Juiz da Pizzaria 10 Amores, hein? Cadê? Já tentei te esquecer, mas quase não. Então vem! Sendo Celinho, também nesse Celinho. Velho Lucas do Carro, já que cozinha, já só na manha. Raposinho, olha o Janaelson. Aizinho assistente hoje.